Solos 26, libere a direita, solo 121, decimal 1. 121, decimal 1, 9810, obrigado. Controle Alta 3895, possibilidade de voar, ótima. Estamos sempre em Recife, coordena 251. 251, obrigado, boa. Solo Rio 9810, livrando 650. Rio 9810, pátio atualizado Alfa, Kilo, pátio 3, no pátio 3, siga atento aos sinalizadores. Alfa, Kilo, pátio 3, no pátio 3, atento aos sinalizadores, 9810. A sua identificação, luta para 2.000 pés, chegada a Ponte, ajuste no 019, sem restrição. 2.000 pés, sem restrições, chegada a Ponte, isso, Azul 4235. Canapé 1895. Sou eu, 95, boa noite. Tudo boa noite, azul 4235, final de 5 milhas. Azul 4235, autorizado pouso 190 graus 049. E pouso na 190 4235. Lagoa, boa noite, geral 9973, quente e forma Zote. Geral 9973, isso para dois botões, nós, chegada Ponce, ajuste no 099. Sete para dois mil pés, via Ponce, confirmo o geral 9973, não possibilidade de voar direto agora? Tudo. Autorizado. Autorizado por onde Duna, para o geral 9973, obrigado. Preparação em São Juliette, 4235. Alfa Juliette, portal 02. Alfa Juliette, pro 02, 4235. Tango Bravo, ação e identificação, chegada a Mário, desce para o nível 050. Para o nível 050, Tango Bravo. 09. Autoriza a prontidona para o 5972? Autorizado, reporte localizador. Localizador, obrigado. Abaixo, Guarulhos, indo de voo 360 via Peso 90 Taubaté. Subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem em pistão 0. Código 5534 e o controle no 208. Da 1-0, Rio 5972. 972 chama T1 8-95. 95, será autorizado o LS, reporte localizador. Autoridade LS, reportar no localizador 09973. Fox Tango Bravo, após Mário Roituna, desça 2003, autoridade LS, reporte localizador número 2. Salvador, boa noite, Rio 5972, final de 4 milhas, baixado, travado. Estado autorizado, pouso no 80 graus 049. De pouso, Rio 5972. Rio 5972 no solo 43, livre à direita, solo 121 no decimal 1. Doutor Lucidal 9973, provavelmente visual pode levar para o externo. entendo que o senhor vai completar a aproximação visual para a pista no zero. Positivo, intercepto aqui no final. Isso, reporte na final, baixado para vaga. Vai apontar, vou na posição. Controle Salvador, boa noite. Boa noite, 88, cruzou 200, descida para 160, com a informação a 3. 188, assim, identificação, autorizado de chegada ponte. Para 2.000 pés, sem restrições, ajuste no 0 no 9. Comandante General, qual foi a minha altitude autorizada para a descida? 2.000 pés. 2.000 pés, 88. Nosso segundo táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3, no parte 3, fica atento aos sinalizadores. Alfa Kilo, parte 3, ficar atento aos 5.900 pés. Sinal estabilizado, sideral 9973. Fala, Torre, 198, decimal 95. 295, obrigado. Contra Salvador, 3305, 220950, com a informação e ele morre. 3305, voo estático, desça 5.000 pés, ajuste no 09. 5.000 no 09, 3305. Trem de repouso, 90 graus, 049. Trem baixado travado, 9 graus, 73. Boa noite, gol 1246, informação de fone, 4250 para 180. 1246, via ponte para 4.000 pés, ajuste no 0 no 9. É bom, né, que eu peço no 0 no 9, gol 20 para 100. 1246. Salvador, boa noite, azul 4980, caiu uniforme, autorização Recife. Azul 4980, boa noite, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Recife, nível de voo 350, via Pesolo 17. A subida será Fuca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10, código 5540 e o controle em 120, decimal 8. Cruzando Recife 350, Papiro Zulu 17, roda do plano. Saída é a Puca, transição Aracaju, com curva à esquerda. 5540 no transponder e controle 208, Azul 4980. 4980 está correto, chama para posicionamento. Deixa eu ver. Salvador, boa noite, o Azul 24959, gente da Uniforme, autorização em Delta. Azul 4959, poderia confirmar o horário do plano? Salvador, muito boa noite, geral 9973 de Bruno. Quem está um pouquinho cedo, 4959, se estiver pronto, fala a cópia, ok? Ok, quando estiver pronto, fala a cópia, o Azul 4959. Sim, Tango Fox, Tango Bravo, no solo 5-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, bravo. Foxão Bravo, táxi autorizado, Alfa, Juliette, contorno do pátio e chame na Lima. Já conhece o aeródromo? 3305, voo Iduna, pista 2000 pés, número 2, autorizado ILS, ajuste no 09. Iduna 2000 pés, no 09, autorizado para 305. 0888, número 1, pista para 2000, sem restrições, autorizado ILS, no 09. Autorizado LS3, com 1019, reportagem estabilizado no 882. 1246, dá presente, reduz para mínima limpa, desce via para 2000 pés, número 3, autorizado LS. Reduz mínima limpa para 2000 pés, gol 1, 2, 0. Mike Yankee Golf, solo na escuta. Ciência, aguarde, Mike Yankee Golf. Go ahead. On gate 290, destination Brasilia, ready to copy. Position by team clear, Sacramento 7831. Oh, yes. Bravo, autorizado táxi Lima, Mike, Quebec, cruze a pista 1735 até o Parte 5. Reporte pista livre. Controle Salvador, boa noite. Esse é o 970 da Gol, passa 180 para 150, chegada a Mari, quente da uniforme. O 970, voo direto Duna, desça 2000 pés, ajuste no 09. 10, no 92000, voa Duna, 970 da Gol, obrigado. Gol 888, visual com campo. 888, chama a torre 1895. 295, boa noite. Salvador, boa noite. Gol no 888, está passando externo com o trem baixado de chegada. Gol no 888, avistado, autorizado pouso, 190 graus, 05 nós. Primeiro pouso pela pista 10, gol no 888. Janela 64, 23 para o táxi com 133 a bordo, 5 horas e meia, alterna do anel. Aproxime-se, uniforme. Meu nome é 224, ação de identificação, desça para 4 mil pés na proa de TAP. 4 mil pés, TAP na proa, ouça, né? Here to Brasilia, flight level 340 via San Route, Apollo 17, Arbor Departure, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Departure, Elefa Transition, Eco Lima Eco Fox Alpha Transition, after departure left right turn, correction, right turn. School code is 5545 and Salvador departure control 120, decimal 8. Fire to Gabriel 7831, clear to Brasilia via flight plan route, upper Zulu 17 for the 340. Airport departure Elefa transition after takeoff turn rate squawk 5545 with Brasilia 120 decimal 8. Readback correct, call for pushback and startup. Takaperu 7831. Oi, Takaperu 7831. Pushback acionamento azul 4980, gate número 3. Autorizado, chamo para o táxi 4980. Autorizado, chamará. Fox Tango Bravo já se encontra no parque 5? Tango Bravo é solo? Um 246, reduza para 170, reporte localizado. 70, 276. 3305, chama a torre 19895. 1895, André 305. E mantendo, acelhamento 3193. Gol no 888, no solo 00, livre à direita, solo 121, decimal 1. Direita 219, graças. Azul 4959, Torre Salvador. Prossiga, Torre Salvador, 4959, está pronto. 4959, localidade de Eliel, nível de voo no 40, via Golf 677, subida coral, curva direita, pistão no 0, código 5553 e o controle 120, decimal 8. Azul 4959, habilitado Ilhéu, 040, Golf 677, sai decorar curva à direita, decorar para o 0. 553, a nossa transponha, 208, controle. Azul 4959, planejamento correto, chama para puxa acionamento. Chamaremos, puxa acionamento, 4959, grava. Europa Direito Flight Stand By, Tigris. Salvador, boa noite, 88, boa noite. 88, boa noite, táxi autorizado, Alfa, Kilo, Pat 3, no Pat 3, fique atento aos sinalizadores, pois são previstas 2 Lima. Ok, via Alfa, Kilo, Pat 3, posição prevista 2 Lima. 246, chama a torre 19895. 970, 95, voo 1, 2, 4. Controle 970 da Gol? Sim. Pode manter 2709 na descida até mais próximo? O critério. Obrigado. R6313, decolou 02, chame o controle 120, decimal 8. Confirma 208, Oceania 63, bora. Salvador, boa noite, Oceania 63, 1-3. Oceania 63, contato radar, Salvador 360, via 10. 3-9-3-60, via 10. Oeste, né, 63. Está travado, 2-4-6. We're ready to copy. Fear to Madrid flight level 370. Confirm the planned route. Book a departure, Z-Pad transition. After departure, left turn. Call code 5535. And Salvador departure control 120.8. Okay, Europa 084. Clear via planned route. Book a departure, Z-Pad transition. After the departure left turn, squawk 5535, Europa 084. And the flight level 370. Flight level 370, Europa 084. Europa 084, with back correct, are you ready to push back? 00, com 3 horas e 40 minutos de autonomia, 117 a bordo, alternada é Salvador. Taxa direita via Índia, ponto de espera 2295, ajuste no 019, azul 4980. No 09, direita ainda, ponto de espera 2895, azul 4980. Europa 084, ready for push. Europa 084, clear pushback and set up a call for taxi. Eu vou puxar no start, call for taxi, Europa 084. 3305, Salvador, boa noite. 3305, taxi Alfa Juliette, porta 05. Alfa Juliette 05, tá, 3305. Azul 5001, boa noite, pronto, cópia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pêsulo 10, Taubaté. Subida será da El, Leda, Mótiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero. Código 5551 e o controle no 208. Guarulhos 360, autorizado a Pêsulo 10, Taubaté. Saída da El, Leda, Mótiva. Curva direita após a decolagem. 5501, transponder 0801, correto, centro acostamento. Boa tarde, obrigado. 246 no solo 06, libera direita, solo 121, decimal 1. Libera na direita, decimal 1, bom, 246. Salvador, boa noite, por 246, tá listrando? Bom, 246, boa noite, táxi autorizado Alfa Kilo para o Paz 3, no Paz 3, fica atento aos sinalizadores, posição prevista 2, Romeu. Gente, para... Vamos lá para o Paz 3. Vamos guardar o sinalizador, Paz 3, boa noite, por 3. Nome é 224, número 2, autorizado LS, reporte localizado. Reporte não estabilizado, Ocean. Siga. Ok, vou informar, Fred. Romano 3, possibilidade de coordenar a sua de Montepa? É 313, chama Recife, podemos direto 251. 251, obrigado. 970, chama a torre, 1895. 1895, obrigado. Uma boa noite. 1908. Decolado, tá passando no 1500 pés. 480, contato radar, via Fuca para o 350. Fuca 350, 4980. Torre, o Salvador, o voo do estacionamento, poderia confirmar nossa posição prevista? Avado, livre pouso 110, 970 da voo. Parou azul 4980, é o 350. Pepe. Azul 5001 na escuta? Prossiga. O senhor teria uma previsão para pushback? Só um pouquinho. Aproximadamente 1 ou 0 minutos, senhor. Seguinte. Direito for clear text vai aí para 1-8 on holding point tall, 1-8 decimal 95, ultimate setting 1019. Yes, 1019, I'm here for that CA from 1-8 and holding point with tall 1-8 decimal 95, Europa 084. Duna 2019, ano 7 da Globo, muito obrigado. A minha vez 24, estou rindo no 895. Obrigadão. É na minha 224. 6224, estabilizado. Puxa, né, 6224. Carro Tango Delta autorizado em LS, reporte localizador. Carro Tango localizador, certo, direto. São Zona 10? Atenção, no centro. Ok. Salvador, prova na nossa aqui zero. Nossa, agora está aqui alto, chamando da Juliette. Nível de voo 360 via plano de voo, Irumi November 57, a subida será da El, Laser e Irumi, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. O código transponder é o 5554 e o controle 120 decimal 8. Horizonte 360, avião, com voz de rota de plano, via Upper November 857, da El, Laser e Irumi, curva à direita. direito após a decolagem, decolando a 10, 4, 3, 4, 208, motor de saída. Rio 5972. Correto, Rio 5972, chamo para posicionamento. M224, solo 15, libera direita, solo 121, décima 1. 211, livrar, ouça. Mike, entra o golpe, me escuta. 084. Contando o Japão, 084. Clear to line up and take off. 190 degrees, 06 knots. Gente, o senhor teria condições de lhe dar o reboque? Gente, Mike, Yankee, Golf, aguarde um minuto apenas mais para o seu reboque. Todo mundo de boa noite, eu chamei a 224, livrou. Chamei a 224, táxi, lento via Alfa, chame antes da Juliette. Lento, Alfa, antes da Juliette, chamará, ouça. Lembra 224, para informação, só vai aguardar apenas o término de finalização de um reboque que vai sair do portão 1 até o pátio 3 devido a reposicionamento do pátio de outras aeronaves que precisam ir para o portão que a aeronave está no reboque, tá ok? É, tranquilo, a gente vai devagarzinho aqui, obrigado. Obrigado pela compreensão. Nada que isso. Mike, eu vou autorizar o início do reboque, informe o término. Mike, Golf com segurança, se possível agilizando, tem as aeronaves que vai ingressar no portão 3, mas vai aguardar seu reboque, tá ok? Alto mudado, chama a torre para pouso na 17, 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, grátis, 7-0. Negativa, Renato. Sim. Quanto é que você está recebendo? 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Oi, Salvador, Papai Romeu Serra, tudo bem? Papai Romeu Serra, Tango Delta, chame para o cancelamento. Apresente cancela, que é a Tango Delta, vou ver, cancela o plano de instrumentos aos 1-8. chame de base para sinal pela direita, pista 17, sob regra de voo visual, ajuste de altímetro 1019. Papá Romeu, Serra Tango Delta. Delta Zero 84, Airborne at 180. Contact Salvador Approach Control 120.8. 1084, radio contact sub level 370 via Puka level. Puka, climb level 370, Europa, direção. Paulo Salvador, muito boa noite, é o Rio 9810, ciente da Uniform para Guarulhos 380. Confirme, tráfego chamou só? O Rio 9810, senhorita, ciente da Uniform para Guarulhos 380. Qual é o horário do plano? Decolagem prevista aos 0140. É, só para informação, senhorita, negativo R-Nave, se possível sair da EL, lê da BDEV, por gentileza. Sim, ainda não tem plano de sistema, aguarde mais alguns instantes. Guarda. Para o posto de estacionamento, a rua Azul 5001. Sim, aguarde 5001. Guarda. É o 9973, ao solo, voltando? General, qual a primeira rota que o senhor tem a bordo? Primeira, Azul 21. Gente, o Sideral 9973, a gente gostaria de saber aqui se o senhor teria alguma autorização da ANAC para voar nessa rota, mesmo não sendo, o senhor não sendo a RNAVE. Não, o Sideral 9973 informa que é RNAVE 5, pode voar RNAVE em rota. O 09973 que o senhor me tinha reportado que era negativa a RNAV, confirme. É negativa a RNAV para saídas e chegadas. Apenas para saídas e chegadas. Copiado, Sideral 9973. Já te pago a autorização. Rio 5972, previsão de pushback em mais 4 minutos. Gente, Rio. Isso, para informação, o senhor está aguardando devido a um reboque que está sendo realizado neste momento do pátio 1 para o pátio 3, e essa aeronave precisava ser retirada do pátio principal para reposicionamento de outras aeronaves. Então, aguarde mais alguns minutos. Obrigado. Chamado 5001 também? Precisamos de mais 4 minutos também para o 5001. Obrigado. Poxa, a próxima Juliette já aguardando, tem o tráfego no reboque ali. PLF, Campa Vista, voo no 170. Voo 70, chama a torre 1895. 1895, boa, obrigado, amigo. Então, Juliette, logo autorizando sua entrada. Sua posição prevista, 6224 é 03. Pelo presente, obrigado, na guarda. Federal 9973, pronto para a cópia? Processo. Autorizado com fins, nível de voo 360, via Pesulu 21, e após conforme rota do plano, subindo extrair por transição Elefa, primeira curva à direita após a decolagem pista 10, código transponder é o 5561 e o controle 120.8. Autorizado com fins 360, decola da 10 na Arbora Elefa com a primeira curva à direita após o Pesulo 21. Aciona 5561 no transponder, controle CD20899, 73. General, correto, chama para posicionamento. Chama na 9973. 224, observe reboque em Juliette, portão 03. Ok, após o reporte, Juliette pro 03, obrigado. Mike F Golf, qual a posição do Pode 3? Posição 1, Romeu, tá? Sim, sim. Elevador Azul 4959 na 3 Romeu, puxa o fracionamento. 9890. Prossiga. Gentileza, senhorita, você tem nossa cópia? Civil 9890, poderia confirmar apenas o destino? É para Guarulhos, 380. Sim, deixa um minuto, cópia. Após o apartamento da Avianca no 3, pode iniciar, senhor? Afirmo 5001. Se é ativo, então após o Avianca, inicia o 5001, vai passar na